os deveres. É a hora, é agora, vamos botar tudo pra fora. Esta mágoa, este sentimento negro que bate no peito e voa ao pensamento de um povo folclórico em amargamento, pois não os dão respeito e dignidade, porque do jovem negro mas se usa maldade desde a época colonial. Por procurarmos a liberdade somos vistos como marginal. Mas nós negros não queremos nem saber, porque nascemos preto, pretos iremos morrer. Mas como eu tava dizendo, irmão, nós não devemos nos debater por um preconceito sarnento. Sim, a cara é viver com amor e compreensão, paz e união. Lhe digo isto, mano, é de coração. Não quero ser crucificado por outro cidadão que só pensa em si próprio, lesando uma nação. Conhecimento de rua vive hoje em abolição, por vários manos com uma só intenção, de ver a vida mais bela em igualação. Mas agora não vamos falar com medo, mas agora não vamos guardar segredo. Sentimento negro, oh oh, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro. Agora preste muita atenção, vocês que são acostumados a assistir televisão. Reparem como os negros são classificados pra testa de ferro, costa quente, equivocado. Fico decepcionado, temos gabarito pra alto cargo. Vê se você acha isso a coisa correta. A maioria das negras são lavadeira, empregada doméstica eternamente, trabalham o mês inteiro, mas quando chega o fim de semana nunca tem dinheiro, não sai não para passear. Quem disse que sobra dinheiro pra família gastar? Isto, mano, é sem contar com os problemas básicos de um lar: saúde, saúde e alimentação. Se não bastasse com o crescimento, a educação, que é fundamental em qualquer situação, dependente de cor ou não. Mas agora não vamos falar com medo, mas agora não vamos guardar segredo. Sentimento, sentimento, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro. Certo dia, o mano meu foi procurar emprego. Tinha um cartaz escrito: precisa ser de rapaz, de aparência, com comprovante de antecedência. Mas na hora de fazer a seleção, a preferência foi um branquinho de presença. O mano achou aquilo errado, tinha chegado na frente e tinha melhores dados. Mas no meu modo de entender, isto está errado. Pode ser negro ou branco, basta estar bem trajado, saber lidar, saber dialogar. Mas eles sempre inventam uma maneira para nos tirar, para nos criticar. Pode ser andando na rua, parar pra pedir uma informação. Que horas são? Eles passam longe e não dão atenção, pensando que é ladrão ou pedestre com talão de cheque, com um relógio do tipo Rolex. Logo chamam o camburão, que sempre foi seu verdadeiro cão. Mas agora, irmão, negro sangue bom, vamos dar as mãos e vamos falar sem medo. Não vamos guardar segredo. Sentimento negro, oh, oh, oh. Sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. Sentimento negro, sentimento negro. Não vamos guardar segredo, não vamos falar com medo. desse jeito. Preto é preto, branco é branco, respeito é respeito. Quatro preto, mano Thor, Ale, Nego Du e eu e o São. É nóis, na corrente potente, batendo de frente contra o sistema. Vamos acreditar, nós vamos chegar lá. Aí, respeita o preto, é negreto. Sentimento negro.